Rádio Sarau, mais uma vez estamos aqui, quinta-feira, 20 horas, estamos aqui ao pé da letra, programa que fala sobre poesia, música, caminhos e rumos da música popular brasileira, direto aqui de Santa Catarina para o mundo, e sempre trazemos alguém aqui para conversar com a gente sobre as novas ideias, sempre alguém com conteúdo, e hoje nós temos alguém com conteúdo, nossa, mais do que precioso. É isso, Vonney? Posso falar que o conteúdo que a gente, que eu assim, Conteúdo. deixa eu falar, apresentar pelo meu ponto de vista, é uma honra estar aqui contigo, porque nada mais é do que a gente estar com o Vonney Varasquin, que é um dos integrantes da tradicional e mais popular música catarinense, que foi o Expresso Rural. Bem-vindo, bem-vindo, Vonney. Obrigado, Bruno. Muito obrigado pelo convite. E essa aí da tradicional é Boa, boa né? também, né? Boa. Já Já virou tradicional, né? estamos virando patrimônio histórico. Mas na verdade eu digo porque a música vem de 5 em 5 anos mudando, né? De uma forma absurda, né? As novas ideias, novos ideais. E o que é bom é aquilo que se mantém, né? E eu quero dizer que o teu trabalho é um trabalho universal. É um trabalho que eu conheço desde os meus tenros anos de idade, assisti a muitos shows de vocês e acompanho até, inclusive, vocês na hora que vocês estavam separados e fazendo produções. E é uma honra estar aqui conversando com um amigo. Obrigado, Bruno. A gente faz o que gosta, né? Então, a questão, o tempo passa, mas quem gosta do que faz assim não larga, né? Não deixa de fazer. No nosso caso, com a música, do Expresso Rural, tem uma amizade grande, tem ali uma coisa, envolvimento musical que todo mundo gosta, e a gente gosta de estar juntos, né? Tanto que a gente retomou a nossa parceria com o Expresso Rural aí em 2007, né? Sim. Depois de 10 anos, tinha contato, mas não como a banda, assim como o Expresso Rural, ficou um Como tempinho projeto, não, parado. né? Como ainda parceiros musicais, ainda assim. Não, daí, tipo, todo mundo se encontrava, né? Todo mundo, ninguém deixou de se ver, de conversar, de Todos ainda, todos trocar. voltaram? O único que não está, um deles faleceu, que foi o Márcio, que Sim. era o tecladista, que não foi substituído, nós não colocamos mais. E o outro que não está junto conosco, que é o Marquinhos, que é o baterista. Nós somos cinco, dos sete músicos que tocavam juntos no começo. E vocês, na época, conseguiram realizar 3 álbuns, né? Se eu não me engano, é isso? Não, foram cinco. Cinco. Tem os dois, sim, foram menos divulgados, mas o Expresso gravou cinco long plays na Laser, época, né? E o último ainda foi o primeiro CD de uma banda catarinense, o nosso último. Antes de a banda ali parar por 10 anos, a gente tinha feito o primeiro Tinha CD. feito LP e CD, né? Se não me engano. Depois foram remasterizados e lançados todos. A gente fez tudo, remasterizou e fez em CDs todos eles, né? Mas o nosso último disco, que foi um disco não muito bem divulgado e é pouco conhecido, mas a gente fez na época, foi uma novidade, que na época o CD era novidade. É, Era novidade o sim. CD. Foi o primeiro CD, foi esse último disco do Expresso. Como é que era o nome? Desculpa, não. Romance em Casablanca, que é o nome de uma música. Não, é verdade. Eu conheço o CD, Romance em Eu acho Casablanca. que eu gosto do disco. Só que É um dos melhores, na eu verdade. gosto. É um dos melhores, assim, de maturidade musical, um dos maiores. O Expresso, na verdade, não, a profissão de produtor profissional. O Expresso não, ele não, assim, eu considero que o Expresso foi uma banda meio experimental. Assim, a gente não sente, é uma maturidade em disco, né? Temos a maturidade ao vivo, mas em disco não, por a gente. Por você estar sempre trabalhando aqui, né, na região, e a região tinha produção ainda A engatinhando, né? produção não fica, eu acho o resultado final assim, nunca assim foi de acordo com aquilo que eu queria. A gente Entendo. consegue fazer pelo menos, né? Nós vamos estar aqui conversando aqui durante o programa, tudo isso aí, daqui para frente, não olhando muito para trás, mas eu quero que a gente olhe para frente também, né? Certo, Porque a experiência é um carro voltado com os faróis para trás, né? Tem que olhar para frente, né? isso. Mas já vamos começando com uma música aqui do Expresso, mostrando uma do começo dos primeiros CDs, pode ser? Fica à vontade. Eu vou pedir para você escolher uma, Ah, assim, Bom, eu. Essa é uma música tua Não, também, essa não? música é do. Composição, arranjo meu, Do composição Daniel. do Daniel Sena. Perfeito. Que é Nas Manhãs do Sul do Mundo nós vamos escutar. Isso. E daqui a pouco a gente volta aqui para conversar um pouquinho mais aqui com o Volney Varskin e a sua carreira, que ainda é grandiosa. Obrigado. Beleza, então. Daqui a pouco a gente Tá volta. bom. Ao pé da letra, voltando aqui com a participação especialíssima de Volney Varaskin, comentando sobre o Expresso Rural e os novos trens que estão vindo aí no caminho aí, né, Varaskin? Pois é, estamos aí, estamos planos aí, planos. Acabamos de escutar Nas Manhãs do Sul do Mundo, que é uma música que, na verdade, é trilha sonora para muita gente, né, Muita Varaskin? gente, é. E essa música do Daniel já veio pronta para vocês? Como é que vocês fizeram? Como é que vocês foi meio intuitiva na produção? É Como foi? assim, o Expresso, na verdade, nós temos ali que somos vários compositores. E a gente, cada um vai mostrando suas músicas e a gente escolhe, né? Geralmente, um escolhe a do outro. A gente. Essa parceria já era antiga, né? Era já anterior, né? Já antes do Expresso já se conheciam todos, Sim, né? Da onde? eu conheço o Daniel, nós somos amigos de pré-adolescência lá. Aqui eu morava em Lages também. Tem três que moravam em Lages. Nós fomos montar aí, depois eu fui morar em Florianópolis. E lá no Colégio Catarinense, o Daniel foi morar em Florianópolis depois, daí tem o Zeca Petri. Então é aquela coisa que aqueles que têm a mesma afinidade se procuram e se encontram, né? Um violão, outra, Então um é. escuta um acorde de violão, quem é que está Não, tocando e vai correndo tinham atrás. vários músicos lá. Eu tinha uma banda antes do Expresso Rural, inclusive, e aquela coisa da afinidade, né? Então, você vai conhece um monte de gente e acaba se juntando com aqueles que. É uma coisa natural, Perfeito. assim, não tem. Claro. É verdade, acontece naturalmente. Bem no comecinho eu fui convidado, eu nem fui assim do primeiro núcleo mesmo, eu sou o único que gravou todos os discos. Eu sou meio de Entendi. campo, assim, faço meio de campo de todo mundo aí. Ninguém manda no Expresso, porque é uma democracia, assim, mas eu faço meio de campo. Sei, sei. O que organiza precisa Eu junto todo mundo. E assim, no comecinho, fui até convidado por as pessoas que já eram meus amigos, que era o Daniel, se juntou com o Zeca, com o Marquinhos, me conheciam, já me chamaram logo em seguida, né? E aí já chamamos mais o Paulo Bach, que eu conhecia de outra. Então, assim, formou o núcleo dos pés, né? Depois em 80. E as músicas e esse repertório do primeiro CD. Eles foi criando a partir dos encontros, é isso? A gente aí uns tocar, na verdade assim, já tinha até um repertório convidado no comecinho, a banda tinha um mês de existência ou 2 meses. Eles já estavam tocando. Falei, a gente gostou Como do som. acontece em toda em pré-produção, né? Como acontece, Então, dá uma discussão, às vezes dá umas brigas, tal, mas não é né? não por acaso eu contar, então Sim, claro. estranho. Tem afinidade com a música, né? Se Não tem nada a identifica. ver com a pessoa, não. Não é uma coisa de querer botar a minha música. Ali é Entendi. chegar ao final. Não, legal. Eu vou perguntar sobre. Já que estamos no primeiro CD, eu vou perguntar sobre Solto no Ar. Olha, eu particularmente, eu acho fantástico. Uma das melhores músicas do CD, tá? É inclusive do Expresso Rural. Tá? É Solto no Ar, que é exclusiva tua, É né? essa sim. Tem uma questão muito interessante nessa música, que ela tem uma quebra de ritmo melódica, né? Ela tem uma ali no refrão, né? Ela tem um 5x4 ali, né, que rola ali no, Sim. né? No, essa quebradinha, que era uma coisa inovadora na época. Tu acha que o Expresso foi não só o sucesso por dois motivos? Eu estou filosofando, quero ver se tu me concorda ou não. Que o primeiro, o fato de trazer o country para a música brasileira, né, que é, na verdade, essencialmente country, né, o Expresso Rural era country, né, um country É o brasileirado, rock né? rural mesmo, como dizer. Isso, né, que por muitas vezes as pessoas olhavam isso com olhos americanos, mas nunca tinham visto com um caráter brasileiro, né? Sim. E tinha essa essência. E o segundo é justamente algumas canções traziam essas pequenas detalhes, tanto na letra quanto na uma quebrinha melódica, traziam uma a flauta, né? Sim. O que que você acha disso? A gente experimentava algumas coisas e também tinha influências aqui no Brasil, né? Eu considero assim, eu já tô, eu andei lendo aí algumas coisas que a gente, nós estamos sendo colocados assim, ter conhecimento assim de tal, né? Mas é pelo fato de a gente ser um dos precursores do chamado rock rural no Brasil, né? Eles colocam o Expresso Rural como uma das bandas precursoras do rock rural. Mas eu tenho assim dar assim o crédito a quem eu acho que tem influenciou. A gente fazia uma coisa assim que tinha uma coisa que a gente se identificava como o Sai Guarani, né? Que Que tinha um Sá também um Rodrigues Guarani que tinha tinha José era falava, Rodrigues, né? né? Eu quero uma casa no campo, aquela coisa toda. É o Sim. Sal O Sobradinho também, o Sobradinho é muito, é muito os referência. Almôndegas, né? Que é ali do Rio Grande do Sul, durava o rock com a música meio agauchada, gauchês, que era um tipo de uma que tinha assim, vamos dizer, era um antecessor que depois desaguou, virou 14 bis, né? Sim, que também tinha esse lance, né? Que De tinha uma esse pessoal essa bateria, né? Essa bateria são nossos reta, né? amigos pessoais, inclusive o Zeca Petri toca com ele, com o Edir, inclusive a semana retrasada, o 14 bis veio nos visitar, amigos Legal. pessoais. Nós gravamos o disco do Expresso Rural primeiro no estúdio do Sai Guarabira, por Que conta legal. dessa identificação, né? Então tem tudo a ver. Agora o Expresso tem a cara dele, né? E realmente nós somos assim uma das primeiras bandas. Dá para perceber bastante. E o Solto no Ar, como é que era, qual é a história dessa Cara, música? olha, Foi o teu jeito de compor é mais na intuição. Você compõe letra e música junto, como é que é? essa foi, tá? Mas eu tenho outras músicas que eu componho para outras pessoas, daí eu trabalho bem mais. Porque daí eu já trabalho de alfaiate, assim, como se fosse vício. Isso. E tu gosta disso? Adoro, adoro. Mas é uma coisa que dá trabalho, assim, né? Dá umas pestanas queimadas, É engraçado que hoje em né? dia, quando eu era mais novo, mais viscerais, saiu mais simples, né? Mas demais assim, às vezes uma palavra ou outra faltava e aí demorava um pouquinho para fazer uma música nesse ponto de uma palavrinha ou outra. Mas era mais rápido, fazia mais. Agora eu demoro mais para fazer, eu já sou mais exigente, assim. Tanto que algumas músicas das antigas modificaria alguma coisa, né? Agora tem música, por exemplo, tem músicas minhas que eu fiz, eu não toco, algumas que não ficaram com ele. Ah, tá certo. O Bem Daniel pessoal. também. Não, é que eu não gosto. Às vezes, é que a gente faz assim, às vezes muita coisa que a gente não gosta. Ah, quando é, por exemplo, músicas antigas, até o Roberto Carlos, ele renega algumas coisas que ele fez. E eu faço, às vezes, chantagem com meus amigos, por exemplo, o Daniel Lucena, né? Então, como eu conheço o Daniel Lucena desde quando ele lê as músicas antigas Toca lá, aquela. que ele não gosta que toque aquela música Ah, lá. E legal, ele legal. faz a mesma coisa comigo, sabe? Esse é a chantagem, né, Alexandre? Beleza. Então vou fazer o seguinte, vamos escutar agora, então, Solto no Ar, pode ser? Pode Ou ser. essa é uma música que tu não quer que Não, não, pode tocar. Eu gosto, entre? sim. Perfeitão, daqui a pouco o Rádio Sarau volta com Ao Pé da Letra e Ivonei Varasquim. Vamos escutar do primeiro CD do Expresso Rural, Solto no Ar. Daqui a pouco a gente já volta. Até já.